Fala galera, tá começando aqui a parte 2 do Over News, o canal de notícias do Overpower. E eu sou o Fernando. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Lucas. É isso aí, a gente tá aqui continuando, né, aquela conversa sobre a E3 de 2014, datar bem o podcast. Até porque na vitrine vai estar E3 2014, então dane-se. E a gente vai continuar falando aqui, tentar falar da Sony e da Nintendo. Tudo de uma vez só, coisa rápida. E vocês podem comentar o cast do Xbox, ou melhor, ouvi-lo, né? E comentar nesse cast aqui também, que a gente vai ler os dois, tá? Vamos fazer um bem bolado aí. Mas é isso aí, a gente vai lançar na mesma semana, até porque, tipo, senão... Fica estranho, né, cara, gravar um cast sobre a E3, depois na outra semana gravar mais um sobre a mesma E3. Então, vamos meter o pé aqui, partir na conversa sobre a conferência da Sony primeiro. Vamos lá, é o Over News no Overpower. Menino, o que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, o diabo. É isso aí, galera. Então, começando aqui com a conferência da Sony, a gente vai começar com Destiny. E aí, o Jefferson gostou desse jogo, né, Jefferson? Pode falar, cara. Pode falar. Cara, sinceramente, vai ser experiência muito boa isso aí. Na boa, eu acho que o Destiny é jogo pra dedicar muito tempo, assim. Ainda mais quem gosta de multiplayer, parece que vai ser, cara, bem legal a experiência com ele. Sinceramente, eu acho que vai ser muito bom. E ele vai ser um jogo de mundo aberto, né, cara? De, na verdade, de planetas abertos. Gigante. É, esse esquema dos planetas aí parece muito com aquele esqueminha do Warframe, né? Que já tem aí, que você viaja entre os planetas, só que lá não é mundo aberto, né? Lá são missões separadas por planetas. Sim. Mas no Destiny parece que você vai ter acesso ao planeta mesmo. Aí, tipo, quem estiver jogando no planeta, você vai encontrar as pessoas lá e tal. Então, tipo, eu não sei se o planeta seria, por exemplo, servidores. Aí você muda pra um planeta tal, você vai acessar um outro servidor. Mas não, eles disseram que vai ser imenso o jogo, cara. Não, acho que o planeta mesmo é um planeta, tipo, uma terra nova, entendeu? Como se fosse uma cidade. Não, eu sei, mas assim, por exemplo, se você acessou outro planeta, você não vai ver um cara que tava no planeta anterior, certo? Então, automaticamente, você tá acessando um outro servidor. Agora, eu não sei como que é a transição, se vai ser exatamente igual ao Warframe. O Warframe é isso, é um servidor, aí você entrou no outro planeta, você tá entrando em outro servidor. Ou se vai haver uma transição. Não sei se vai ter, por exemplo, uma batalha espacial ou se vai ser só nos planetas. Eu vi muito gameplay focado na interação dentro do planeta já. Agora, sei lá, né, meu? Porque o jogo, a promessa deles é que vai ser um jogo enorme, cara. Antes de mais nada, ele é um MMO, tá? É, então. Então você vai ter, já na alfa lá, dava pra você ver que tinha todo aquele tipo de missão de, ah, pega um item aqui e leva pra tal pessoa e tal. Então vai ter muito disso. Então os planetas, por isso que eu falei, os planetas nada mais são do que as cidades dentro daquele universo, né? Mas as pessoas que eu conversei que conseguiram pegar a alfa, né? Que foi dada lá, a versão alfa lá. O pessoal falou que é uma coisa legal pra caralho do jogo. É que, um exemplo, quando você joga um MMO, você anda pelo mundo ali cumprindo quest e foda-se. Agora, o que o pessoal falou, cara, que é muito bom a exploração do planeta no jogo. Falou que realmente. Bonito, né? Falou que realmente é muito legal você, tipo, explorar o planeta. Diz que tem as ruínas, muita coisa, tipo. Você vê que aquelas, por exemplo, as ruínas antigas que estão no planeta, que você tem que descobrir o que tem. Então, o pessoal elogiou bastante isso, que eu acho muito legal esse negócio de exploração. E pelo suporte que eles estão dando aí, cara, 500 milhões de dólares, velho. É grana pra caralho investida num game, cara. Tem, na boa. É. Eu tenho que esperar uma coisa bem legal. Parece que pela Alpha lá não vão lançar qualquer coisa. Dá pra ver então, que vai ser qualquer coisa. E os caras da Bang lá falaram que a engine do jogo tá pra permanecer aí por pelo menos 10 anos, né? Caraca! 10 anos, é verdade. E eles estão com publicidade paga já, já estão com as próximas DLCs, né? Que vão ser planetas, pelo que eu tô sabendo, né? Porque você vai poder literalmente andar pelo sistema solar lá e, tipo, entrar mesmo nos planetas e... Eu não sei se vocês viram aquele vídeo lá do cara entrando na nave, indo para outro planeta e tal. Cara, eu sinceramente, eu acho que vai ser um jogo que quando lançar vai ser... Eu acho que vai suprir um pouco das expectativas, sinceramente. E detalhe, né? E3 ano passado, quando eu vi o vídeo, eu achei qualquer merda. Eu também. Oxi, eu achei uma bosta. Merda. E agora tu tá com hype aí, viu? Na boa. Então, Jefferson, eu tava vendo aqui numa reportagem... Os caras estavam falando, dando depoimento de que Destiny vai ter um universo tão diversificado quanto Star Wars, cara. Putz, grelo, se fizer isso mesmo, aí eu falo, aí sim, hein. A Bang, ela saiu então da aba lá da Microsoft e não era por nada não, cara. Eu acho que eles já tinham isso aí engatilhado há muito tempo, velho. Eu particularmente, acho que eu gostaria mais que fosse um jogo com a história single player bem caprichada, mas pelo histórico dos caras com o Halo e tal, eu acho que vai ser coisa boa mesmo, assim. E o mais legal, né, cara, a franquia nova, né, pode estar cheio de referência aí, mas é uma coisa nova, né. Mentira, é, totalmente. Sei lá, cara, eu gostei do que eu vi aí e tal. Na boa, é um jogo que eu acho que é justificável comprar. É. Bom, lá no anúncio da Sony, eles. Na conferência, né, da Sony, eles falaram. A gente até achava, na verdade, que seria um jogo exclusivo, né? Mas na verdade não. Ele é um jogo multiplataforma, mas vai ter acesso a alguns itens exclusivos, aquele tipo de exclusividade lá. Pelo que eu vi, a experiência 100% de tudo aí, cara, é a versão do PlayStation 4 mesmo. Assim, é, então, mas verdade. Saiu uma notícia também por causa do... Vocês viram que, tipo, depois que tirou o Kinect, as empresas, elas podem utilizar 10% a mais da capacidade que o Xbox tinha de processamento, cara? Cara, mas eu acho que nessa altura do campeonato, velho, isso é pra jogos que vão entrar em produção. Sim. E outra coisa, o Destiny não vai ter pra PC, né? Não sei se vocês viram isso, ele é só pra consoles. Que isso era um jogo que eu apostava que sairia pro PC. Eu também, pelo jeito que ele é, né? Com MMO e tal. E aí eu vi um pessoal falando que ele foi um jogo pensado pro joystick mesmo, nada de teclado e mouse e tal. Sei lá, cara, eu pelo que eu vi da Alpha lá, que nem beta é, eu já achei legal pra caramba, sei lá, acho que vai valer muito a pena isso aí. Com certeza. Não, então, no Xbox One, os caras da Bang, eles foram os primeiros já a falar, ó, Destiny vai rodar 1080p, o que é algo que, tipo, não sei porquê, cara, mas tem, tipo, uma porradaria no meio gamer aí, por causa desse negócio de 1080p, 720, não roda 30 FPS... Mano, eu não sei. Eu não vejo um jogo e falar, ah, não, isso aqui tá em 1080, tenho certeza. Eu acho que é muito difícil pessoas que percebem isso, cara. Eu, particularmente, eu não tenho muito, eu não tenho percepção disso. Tem gente que percebe e tal. Eu, felizmente, né, que isso tem uma dádiva, não perceber isso, porque eu não vou ficar achando nada ruim, mas eu também não tenho essa... É, não vai ser um chatolino aí, eu tenho certeza que o Lucas vai falar, eu percebo, eu acho tudo uma porcaria. Olha, em relação à resolução 1080x720, eu não ligo, não vejo diferença nenhuma. Agora... Taxa de quadros é um pouquinho relativo. Se for para FPS, se for jogo mais frenético, 60 quadros é meio que crucial, né? Tipo, fica lá, divisor de águas. Se for em 30 FPS, você vai ter uma experiência meio ruim. Agora, se o jogo for mais focado em aventura e tal, se for travar em 30 FPS e não tiver queda de FPS, tudo bem, né? Mas agora, assim, em diferença de resolução, eu não vejo diferença. Agora, diferença de taxa de quadros, aí eu consigo perceber bastante, viu? Ainda mais agora, né, com o PS4. Aí não falei, Jefferson, não falei. Beleza, mas é isso aí, gente. Destiny aí, super aguardado. O jogo tá pra sair aí no mês de setembro, né, não? A alfa dele tava em julho, mas... Caraca, cara, perdi a data de quando ele saía. Aqui, e lembrando que o Destiny tem... No lançamento dele vai ter um bundle do PS4, um PS4 branco, né? Já vem modelo novo e tal. É, cara, sinceramente, eu tô criando... Não gosto de criar expectativas, não, mas eu acho que esse jogo vai ser foda, na boa. Você acha que vai ser muito bom, Jefferson? Muito bom. Eu acho que vai ser foda, cara. Acho que vai ser animal também. Então, o Destiny ele sai em setembro. Eu não tenho a data exata aqui, mas é isso aí. Depois eu coloco lá na postagem pra galera conferir. E vamos partir pro próximo, porque tem muita coisa pra falar. Esse aqui, na verdade, já tinha mostrado na E3 de 2013. Não, 14. Não, 13 mesmo. 14 foi essa, seu cabaço. Ficando maluco. The Order 1886. Eu acho que é o jogo exclusivo da Sony que eu tô mais aguardando. Eu só achei aquele gameplay que mostrou um cara atirando num... Sei lá que porra é aquela, se é um lobisomem, um mutante e tal. Eu achei qualquer merda aquilo ali, cara. Tipo, acho até desnecessário ter mostrado lá, mas sei lá, esse jogo... Eu achei legal que eles quiseram mostrar pelo menos um gameplay, coisa que não tinha antes. Nada, cara, aquele gameplay que já tinha vazado de 3 minutos, que até o Lucas mandou e tal, era muito mais impressionante que aquilo ali. Sinceramente... Eu não entendo como é que funciona. É que lá, na verdade, eles queriam mostrar na hora o cara jogando. Então, olha, eu tô jogando, gente. Vocês estão vendo? Olha, o jogo está em desenvolvimento. Por quê? Porque esse bagulho foi adiado, né? Meu, pior merda pra uma empresa, eu acho que é você criar esses adiamentos aí, porque, querendo ou não, o The Last Guardian deixou uma marca aí pra galera que adiamento é igual esquecimento. Putz, cara. Mas eu acho que no caso do The Order, só pra dar um polimento pro jogo, é aquela adiada que acabou valendo a pena, sabe? Não lançar. E o legal dele, que é uma coisa que eu tô gostando, não estão explicando história, não estão falando muita coisa, e deixa pra sua experiência quando você for jogar e boa, sabe? Isso tá muito legal, não vai ficar enchendo de vídeo, gameplay, eu acho que é isso mesmo. Bonito pra caralho, todo mundo sabe que vai ser. Eu acho que do jeito que eles estão fazendo tá ótimo. Tipo, quanto menos ficar mostrando aí, vai ser melhor pro jogo. E você, Lucas? Olha, sobre o gameplay que eles mostraram lá, eu acho válido, porque eles quiseram mostrar um outro lado do jogo, né? Porque você não vai lutar só contra humanos, né? Vai ter um tom de terror no meio do game. Então... É uma coisa que a gente já não sabia também, né? Você sabe que tem armas lá, teve o primeiro trailer lá que já mostrava que tinha uns bichos estranhos, mas ninguém sabia do jeito que eles seriam ou como a gente ia lidar com eles, né? O que eles são. Ali já deu pra ver que eles são carnívoros, né? Cara, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive essa impressão desde a primeira vez que eu vi o gameplay, a primeira vez que eu vi o cara... correndo, cara, na hora que ele pegou um pique ali, aqueles que você segura um botão e vai, eu olhei e falei, cara, isso tá uma cara de Gears of War, pode falar o que for, mas quando sair esse jogo, escreve que eu tô falando hoje, ó, hoje em junho, vai sair esse jogo, ano que vem vocês vão falar, caraca, essa merda tem a cara de Gears of War, cara. Mas vai ter aquele sistema de cover e tal, mas... Não, mas o jeito de correr, Jefferson, o jeito de correr. Peculiaridade do Gears, não, viu? Não, mas o jeito de correr, cara, nossa, ficou muito característico o fato do cara não pular. Se bem que ali eu não vi questão de pulo, eu não lembro no gameplay. Mas o jeito que o cara corria era como se ele tivesse com uma armadura pesada igual o Gears of War. Que é a desculpa pro Marcus Fenix não pular. É por causa que a armadura é muito pesada, por isso que ele só rola. Mas, mas também, se você for olhar pelo aspecto de como o jogo é ali, o que os caras tinham falado nos outros gameplays, né? É que ele seria um jogo que seria tipo uma mistura de jogo com filme. Tanto é que eu até tinha visto um trailer lá que o produtor falava que tem partes assim que você vai ficar se perguntando, nossa, o que é jogo e o que é CG aqui? Então, esse negócio do cara não pular é pra dar, tipo, mais uma realidade pro personagem, porque ninguém consegue dar pulo de 3 metros, velho. Então, o personagem tem que ficar fixo no chão. Ah, cara, mas aqui, quando eu falo desse gameplay que eles mostraram e que eu não gostei, é porque foi aquele tipo de gameplay com animação mesmo, isso que eu não gostei. Porque o cara tá atirando lá e parece que é uma parte do jogo que você não vai conseguir matar a criatura, aí ela vai entrar uma animação ali, ele vai te pegar e te arremessar. Eu queria que eles tivessem mostrado um gameplay, whatever lá, o cara andando lá e fazendo qualquer outra coisa, sabe? Não essa coisa com roteirinho, assim, sei lá. Mas eu acho que esse negócio também é isso aí é normal de E3, né? Eles querem impressionar, né? É, mas aí que tá. Mas eu não sei, talvez... Então, pelo que eu andei vendo desse jogo, parece que muitas partes dele vai ser desse jeito, então, viu? Não sei se vai ser ruim. No outro gameplay também tinha umas partes assim, porque o cara ia resgatar o amigo dele lá, então ficava nessa transição de o cara tá carregando o amigo e depois mudava pra tiro, depois mudava pra ele carregando, depois mudava pra ação. Então acho que vai ter bastante dessas transições aí. Mas é óbvio que não muda o fato de que eles poderiam ter mostrado mais, tipo, coisas novas, né? É, porque além do que, tem um ano da E3 passada quando anunciaram, né? Eu acho que... Mas convenhamos, né? Depois do Watch Dogs aí, né, Jefferson, que a gente reclamou que ficavam mostrando todo o jogo aí, acho que... Mas isso que eu falei, isso foi, pra mim tá ótimo não mostrar, igual essa história, cara. Eu prefiro não saber de nada e chegar lá, porque... Eu tenho certeza que, sério mesmo, o que eu tô falando, a história do jogo vai ser muito foda. Porque quando, cara, eles não ficam divulgando muita coisa assim, você pode saber que vai ter um roteiro enxuto ali bacana pra acompanhar. Isso aí é foda, a ambientação já tá ótima já. É, lógico, com certeza. É. Mas é isso aí, mano. Vamos passar pro próximo aqui, que senão a gente vai ficar falando de jogo que a gente já falou antes, e já falou até o jogo que a gente ia esperar nesse ano e que já não vem mais esse ano. Então vamos lá, o próximo aqui é um jogo fenomenal, melhor jogo da E3 toda, é o Entwined. Fala aí, vai, Jefferson, eu deixo você falar. Que porra é essa, cara? Cara, eu não lembro disso, eu tô dormindo, que jogo é esse? Aquele joguinho lá, não, o pior é a história dos caras falando. Mano, cara, esse papo deve ser jogo indie, cara, não é possível. Porra, aquele jogo colorido pra caralho. São dois passarinhos amam, mas nunca podem estar juntos. Eu falei, merda, cara. Esse aí é o que já tá disponível lá na PSN? Ah, não sei, tá disponível já? Deixa eu não sei, acho que era esse aí. Ah, cara, eu sei que é igual o Jefferson Valé, é qualquer merda esse jogo aí, cara. Putz, olha, disponível já. A arte do jogo, assim, você vê que é bonito pra caramba e tal, mas é daquele tipo de jogo que você não vai ficar animado pra jogar, né? Não é um jogo que você espera na E3, não, viu? Nossa, cara. Eu acho que ele entrou na E3 ali só pra cumprir, tipo, meta de horário, né? Tipo, só pra preencher a... Então, Lucas, me fala uma coisa. O Crossbuy é aquele que você compra em uma plataforma e tá disponível na... Isso. Você? Exatamente. Cara, esse jogo, ele custa $9.99 pra PS4. Você ganha ele pro PS3 e pro PS Vita, maluco. Cara, isso aqui é um jogo que eles vão dar até pra calculadora científica, tá ligado? Nossa, cara. Putz, eu errei. Não são dois passarinhos, são duas almas apaixonadas. Não quero nem falar desse jogo, cara. Esse aqui eu falei, cara, olha os indies vindo de novo. Mano, Nego deve ouvir esse podcast e deve falar: esse cara odeia jogo indie. Eu não odeio jogo indie, cara. Não, é. Nossa. Eu acho que o problema, assim, que eu vejo sua crítica é assim, tipo, os indies, eles têm um motivo pra ser indie. Tipo, não tem grana de produção, não tem nada. Ou seja, é um trabalho independente do cara lá. O cara tá lá dele fazendo o jogo. Agora os caras vêm com a puta de uma estrutura pra colocar indie na plataforma e faz uma puta de uma propaganda. É. Ou seja, agora já não é mais indie. E não, dane-se, mano. Tem gente que fala indie é tipo, sei lá, como se fosse um estilo de pensamento lá. Sei lá, eles falam umas coisas que já não tem mais nem sentido. O pior, cara, é que esse Entwined, quando eles entraram falando do jogo, veio aquele bagulho azul e laranja girando assim. Eu falei, caraca, deve ser uma apresentação animal. Na hora que eu vejo assim, o cara tava lá mexendo. Eu falei, o desgraçado tá jogando isso, cara. Ai, nossa, cara, desacreditei. Falei, mano, foi maior expectativa. Já tem um jogo assim no PS3. Ah, para com isso. Já tem um jogo desse estilo no PS3, só que eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que eles deram na PSN, inclusive. Ah, deve ter. Na PSN Plus. Sim. É que eu vou deixar esses caras. Jefferson, a interação dele é mais ou menos aquela do Brothers, tá ligado? Que eu acho que seja assim. Você vai mexer com os dois analógicos, cara. É. Eu acho que é isso. Basicamente, cara, deve ser isso. Agora imagina, qualquer merda. Com os dois analógicos, aquela porra rodando, colorido pra caralho, piscando no seu carro. Tá? Ah, não. Vamos pro próximo. Vamos partir pro próximo aqui, ó. Não esquecendo aí, se vocês gostaram, deem aí as suas opiniões. Vocês querem me criticar sobre os indies aí, porque eu falo tanto dos jogos indies. Eu aposto que tem algum cara no mundo todo que falou assim, porra, eu vi E3 lá e o jogo que eu mais gostei foi esse. Eu não duvido, cara. Não seja esse cara. Não seja esse cara. Cara, nossa, olha, se você é um bosta. Nossa, já te falo logo. Ai, meu Deus. Vai, então vamos falar aqui sobre o próximo, que é a DLC de Infamous Second Son. Eu tenho uma coisa pra falar dessa DLC. É, na verdade, o nome da DLC é First Light, né? Isso. Fala aí. É o seguinte, eu não joguei ainda o Infamous e tal, mas o pessoal me falou que essa personagem é uma personagem que ela é muito boa do jogo, do Second Son, e que ela foi muito pouco aproveitada no jogo. E todo mundo que jogou o game sentiu muita falta dela, que não vou dar nem spoiler também, que nem eu joguei, mas diz que ela foi muito mal aproveitada no game, era um personagem que o pessoal gostou muito e tal. Aí eles foram e fizeram essa DLC, que ela vai ser aquele esquema, você não precisa nem ter o jogo pra jogá-la. Você pode comprar ela opcional lá, mas eu acho que a PSN vai fazer assim, quem tem o jogo deve ganhar um descontinho lá lógico. E tal, mas vai ser aquele tipo de DLC que você não precisa do game. Aí me falaram isso, que é uma personagem muito boa do game lá, e que eles aproveitaram, então, tipo, todas as pessoas que jogaram o jogo ficaram satisfeitos pra caralho com essa expansão. Quem gostou, óbvio, né? Quem gostou do jogo. É, seria uma expansão tipo aquele First Blood do Infamous 2. É. Mas, assim, essa personagem do First Light, ela é que assim, Infamous Second Son, ele é diferente dos outros, porque os outros o poder era basicamente de energia elétrica, já era. Esse aqui não, o cara ele meio que suga os poderes ou aprende os poderes de outras pessoas. Sim. E essa menina é o poder do Neon, cara, e tem uma galera que adora esse poder, a galera fala que é o melhor poder é o do Neon, cara. E agora é muito bonito mesmo ele sendo utilizado no jogo. Assim, o efeito é muito legal. E é isso, eu acho que quem gostou do jogo vai pegar, né? Eu acho que essa DLC ela é válida muito pra quem já jogou o game. Porque eu acho que se você pegar ela, igual você falou, se ela for a parte e você conseguir jogar ela mesmo sem ter o jogo, eu acho que o cara não vai ter uma boa experiência como se ele tivesse jogado o Infamous Second Son. Ele não vai saber o que tá acontecendo, que é o pior. Então. É, mas eu acho mais válido isso aqui do que você me mandar um Entwined, pelo amor de Deus, cara. Nossa. E o Lucas não tem nada pra falar sobre isso. É, exatamente. Ai, mano. Mas é isso aí. O jogo, a DLC, na verdade, ela sai em agosto. E é isso aí. Vamos partir pro próximo, né? Tem muito jogo pra falar. E o próximo jogo é um jogaço. Falar sobre LBP3, ou Little Big Planet 3. Eu dormi na hora que o cara ficou falando meia hora que dá pra jogar com passarinho e tal, e não conseguia passar da barreira. Então é todos de vocês isso aí, cara. Puta, 20 minutos disso, cara. Tava dando depressão já. Eu falei, não, não. Não, o pior era no final lá, o Sackboy, ele não conseguia subir no final, tá ligado? É, aí, se matando lá, pulando, até que desceu o cara com o passarinho. Vem aqui logo, caramba. Eu falei, mano, não sei se o pior é os caras fazerem um terceiro Little Big Planet com a cara do primeiro e do segundo, ou se era o cara, eles colocarem um cara pra apresentar que não sabia jogar o bagulho. Ah, mano, foi demais, velho. Mas disseram se vai ter alguma inovação ou se a inovação é só o passarinho mesmo? A inovação é a interação entre quatro personagens, não é só o passarinho. São quatro personagens. Nossa, podia ser 120 personagens, tipo Lego. É, e assim, outra coisa que tinha lá era profundidade nos níveis, né, na tela. Então não era muito... Antes, o que a gente jogava no Little Big Planet era você pular e às vezes tinha uma plataforma um pouquinho atrás. Agora não. Você vai até lá atrás, puxa um botão. Tem um monte de interação que eles fizeram novas no cenário. Que Little Big Planet basicamente é isso. É a interação do personagem com o cenário. Mas, cara, eu acho que, na boa, não mudou nada dos outros. Nada, nem dá. Esse aí vai lançar só pro PS4 ou ele vai lançar pro PS3 também? É, ele foi anunciado para PS4. Não tenho informação do PS3 aqui, deixa eu até ver. Vou confirmar isso. Mas você acha... Fala aí, Lucas, a sua opinião. Você acha que precisava de um livro de Planet 3? Então, é que nem a gente previamente já disse aí, a gente tava querendo a novidade, né? Então acho que Little Big Planet era meio desnecessário. Ainda mais depois de Tic Neck, né? Que foi um tiro no pé. Não vingou pra Sony. Mas fazer o quê, né? Sei lá, meu. Eu acho desnecessário um novo Little Big Planet. Mas, assim, até seria legal, cara, se tivesse um... A série tem bastante fãs também, né? Não, tem, mas eu acho que até era válido se tivesse mais interação, mais novidade do que o que teve lá. Eles colocaram alguns personagens, não sei também, né? Pode ser que eu esteja falando aqui porque eu não curto tanto a série, não acho tão interessante. Mas mesmo assim, cara, eu acho que foi algo... Desnecessário, poderia. Por que os caras não fazem, sei lá, um shooter novo, um hack and slash novo? Fizesse um God of War 4, acabou. Né, até porque se você fosse assistir a conferência da Sony, você tinha que colocar lá a sua idade, porque, tipo, tem conteúdo que não era permitido pra menores de 18, né? Aí você chega lá e vê o Big Planet, puta que pariu, né, velho? É desnecessário. É, isso é verdade. Então, eu vi aqui, cara, o Little Big Planet 3, ele tá disponível pro PS4. E PS3. Eu vi aqui também que tem informação do PS3. Só que é embaçado, cara, eu não vi fontes confiáveis falando que ele tá pro PS3. Não importa, com certeza, né? Isso aqui vai sair, cara, porque o gráfico dele não era algo fenomenal. Não era um negócio, meu Deus, nossa, que diferença que fez no console. Por isso que eu falei que é tão, pra mim, é desnecessário Little Big Planet. Mas é isso aí. Pra quem gosta, tá aí, aproveite o Little Big Planet 3. É, a primeira E3 desde que lançou o console, né, eles ficam preocupados em mostrar Little Big Planet, né? É. Você vai entender. Não, o pior é o tempo que despendeu pra isso aí, cara. Nossa, cara, fizeram eles lançarem, jogarem a tela inteirinha, maluco. Foi o jogo que teve a maior apresentação, eu acho, cara. Nossa. Foi gigantesca a apresentação daquilo. Ficava, tipo, parecendo que eu nunca joguei, né? Eu falei assim, Fernando, esse jogo realmente é tão bom assim? Porque o pessoal delira, né, cara? As pessoas gritam lá na E3, ficam emocionadas. Nossa, olha, pior que era. Cara, não sei, velho. Não posso falar que eu nunca joguei, mas... Entendi. Mas vamos, vamos pro próximo aqui, que eu acho que é o melhor pro, do Lucas aqui. Ah, é o que ele achou o melhor de todos. Foi o novo jogo de Hidetaka Miyazaki. Quem é esse cara, hein, Lucas? Ô, Lucas, esse é, olha só, hein? Olha o antigo teoria. Diretor. Pode falar. Teoria que isso aqui vai ser um Demon Souls na era vitoriana, hein? Olha só, hein? fala aí, Lucas. Então, Hidetaka Miyazaki é o antigo diretor da série Souls aí, né? Ele dirigiu o Demon Souls e o Dark Souls 1. Ele co-produziu, auxiliou na direção do Dark Souls 2 também. É. E agora ele foi nomeado a diretor da From Software, né? Que é a empresa que produziu os jogos aí. É. Então, bom, o Lucas cara... tá falando aí do Bloodborne. Então pode falar do game, o que você achou lá da olha, do trailer, já viu, né? A gente já viu que a mecânica do jogo anteriormente, né? O trailer não mostrou nada do jogo. A gente já viu que vai ser bem voltado para com a mecânica da série Souls e tal, mas vai ter algumas diferenças. Mas assim, o trailer é meio complicado de você falar do trailer, porque ele só mostra, tipo, alguns aspectos do cenário, não mostra, do que se trata exatamente, é meio abstrato. Não, mas né? Foi, assim, a gente falando da conferência mesmo, foi aquela... Basicamente aquela conferência à la Microsoft, tá ligado? Só CG já era. não, mas ele olha, teve o vídeo gameplay dele, na E3, vocês não viram, não? Não, cara. Teve não. Que vazou. Aquele gameplay não é da E3, cara? Não, aquilo lá vazou. Depende. Tem um gameplay, se você jogar na internet, o Project Beast, né? Que era o nome anterior dele. Isso, exatamente. E aí você consegue ver. Então, você consegue ver o gameplay, que até a diferença dele, a grande diferença, né, entre ele e a série Souls, é que você usa armas também agora. É. Eu achei legal pra caramba, cara, um bagulho inovador pra caramba, porque eu não esperava eles colocarem armas. Então, exatamente aí que tá a diferença desse jogo pra série Souls. Ele disse que o jogo não vai ter escudos, então ele queria focar mais na ação do que nesse negócio de você parar pra pensar, então, mas ele vai deixar alguns aspectos de estratégia, entendeu? Então você não vai ter só um tipo de arma, você vai ter mais. Você vai ter um arsenal na sua disposição, né? Pode falar. Coisa que eu gostei demais é que falaram que vai ter um bestiário gigantesco, igual o Demon Souls e o Dark Souls, primeiro, principalmente. E falaram que assim, pra esperar as áreas mais diversas possíveis também. Que, cara, pra um RPG, jogo assim, isso conta demais, cara. Nossa, conta demais você ter essa diversidade, assim. Esse aí também é muito foda, cara. Então, é o que não dá pra ver pelo trailer, né? Porque você só chega a ver mesmo, de fato, é a cidade. Então você não sabe se você vai sair daquela cidade, se tem mundo subterrâneo, se tem o que diabo que tem ali, né? Tem outra coisa também que, se eu não me engano, ele tinha soltado aí informação. Parece que o personagem ele vai se alimentar de sangue, né? E aí já vem o nome do jogo, né? Bloodborne. Tipo, seria meio que nascido do sangue. É, isso aí. Bom, vamos seguir em frente então. Falar agora sobre o próximo game aqui, que é o Far Cry 4. Eles mostraram lá uma daquelas telas básicas, né, da Ubisoft, que é você liberar o mapa praticamente, né, invadir o acampamento inimigo. E olha, o começo desse trailer foi épico, velho. Nossa, você tá andando naquele carrinho ali no meio da montanha, você vê a paisagem foda pra caralho. E convenhamos, né, Far Cry 3 já tinha um gráfico excelente, né? Uma das melhores ilhas possíveis. É um chute no saco de Crysis aí. Mas aí você olha o Far Cry 4, você olha assim, puta que pariu, velho. Nossa, eu quero estar ali. Mais uma vez, que aquela revolução acontecendo na ilha. Vai ter o vilão psicopata carismático, né? O outro é óbvio seguir a receita, muito boa também. E tem uns elementos novos aí, por exemplo, né? Vai ter algumas coisas de alpinismo no jogo, que ficou bonito pra caralho isso, viu, cara? Eu não sei, mas eu não prestei muita atenção na hora que eu vi o trailer, também não cheguei a ver depois da conferência, mas quando ele leva, quando os caras começam a atirar lá, que o esse vilão ele desce no helicóptero lá e fala alguma coisa deles estarem indo atrás do Vaz, eu não percebi, assim, cara. Né? Depois tenta dar uma olhada aí, eu até olhar depois também, mas não sei não, eu acho que esse jogo vai se passar antes do outro, viu? Será? Pode ser. Agora vai virar um playground aquela ilha também, né? É, mas cara, eu tô até revendo o gameplay aqui, né, velho, pra lembrar de algumas coisas, velho. Mas cara, tem explosão pra caramba. Né, de novo? É, aquele carrinho é muito pânico, igual você tinha falado, né? Mas... O carrinho eu achei engraçado também, que ele é uma das características da outra ilha, né, que tinha aqueles carros bem bizarros, tocando aquelas músicas estranhas. E eu achei legal também que teve aquele takedown lá, tipo, você pular de um carro pro outro pra matar os caras. É, isso aí foi animal, cara. Nossa, aí você ainda pega o carro dos caras, e aí no final você pula e vai com a wingsuit até o acampamento dos caras lá. É, foda. Outra localidade. Só que tem uma coisa que foi meio que o ápice dessa apresentação, assim, que é aquele sistema de você... que eles anunciaram que você vai poder chamar um amigo para jogar, mesmo ele não tendo jogo. É, isso que é a aí nossa. A gente volta no tempo há uns 12 meses atrás, quando a Sony anunciou o PS4, eles disseram que você teria a opção de você transmitir a partida e seu amigo, tipo, mesmo ele não tendo jogo, ele poder interagir na sua partida. E até hoje a gente não vê isso. Esse vai ser o primeiro jogo que você vai ver esse compartilhamento, né? É, a Sony, ela tinha anunciado que seria até um pouco mais que isso. Seria tipo, você ia conseguir transmitir sua partida pra ele, e aí você fala, poxa, eu não tô conseguindo passar dessa parte aqui. E aí você ia conseguir passar o comando pra ele também, do jogo, e aí depois ele te devolvia. Ah, era fenomenal, na promessa, né? Esse aqui é igual você falou. Né? Mas o cara vai poder jogar junto com você, ele não tendo jogo, isso só no PS4. Então, apesar de ser uma gafe da Sony, né, recitar isso só agora, eu acho válido, acho que também é uma melhor forma de marketing, né, porque, tipo, o cara tem o jogo, aí o amigo dele lá quer jogar com alguém, aí fala assim, ó, quer jogar aqui comigo? O cara vai lá, baixa o jogo. Provavelmente você vai ter que escolher uma pessoa só pra poder compartilhar esse benefício, né? É. Aí o cara tá lá jogando. Provavelmente ele só vai poder jogar quando você estiver online jogando o jogo. Então, quando você não estiver online, o cara não vai poder jogar, né? Aí o que, que ele vai fazer? Vai comprar o jogo. Sim. Então, são duas cópias vendidas dessa maneira, entendeu? Acho que se eles incentivarem isso aí, a gente pode ter uma revolução aí nos mundos. A ideia é boa, mas o mais chamativo pra mim é, por exemplo, você tem um jogo, você fala que o jogo é animal, mas eu queria testar, vamos ver se é bom mesmo o jogo. Aí, cara, você testa o jogo ali, não é aquele gameplayzinho de uma hora que eles liberam, ou uma demo, não, é o jogo mesmo, você vai jogar comigo e já era. É, cara, eu acho que eu tinha visto isso só em portátil já, né? Com o Mario dava, né? No Mario Kart, por exemplo. Pra você fazer isso, no né? Mario Kart, por exemplo, eu convenci um amigo meu a comprar, sim, cara. Eu tava no. Encontrei com ele um dia, tava com 3DS, então a gente foi comer e falei do jogo, porque vamos jogar uma partida local aqui. E ele vai, entra no jogo lá, no aparelho, baixa. E joga, e isso fez ele comprar, ele jogou, ele, nossa, bacana, tá, comprou, velho. E isso vai funcionar mesmo, assim, é uma boa propaganda. Ele comprou, encostou, qual propaganda? Então, qual a melhor propaganda do que você experimentar o que todo mundo falando que é bom pra caralho? Lógico. É isso a melhor mesmo. Propaganda, cara. É a melhor possível. Sempre. É porque eu ficar falando com você que o jogo é bom, é bom, é bom. Agora é muito melhor quando você experimenta do jogo. Você tem experiência lá. Exatamente, porque você vai na palavra do cara, né? Tipo, pra gastar dinheiro assim, no original ainda. complicado. Então, depois que você joga, a visão que você tem é outra, né? Totalmente. Exatamente. Eu acho válido pra caramba, mas quero ver como é que vai funcionar isso aí. E o jogo foi um dos melhores momentos da E3, assim, porque a gente já tava esperando gameplay dessa bosta e foi só lá que mostrando. Gameplay dessa bosta. Nem a Ubisoft mostrou nada do jogo, velho. E esse jogo vai entrar na categoria que eu conversei com o Fernando. São jogos que, antes de ver, nós já sabíamos que ia ser foda, né, Fernando? São jogos que, tipo, não era necessário você mostrar isso na E3, cara. Você podia ter mostrado isso no YouTube, tipo, jogado um trailer. Você não precisava de uma E3 pra isso, mas tá aí. Tá aí. Foi dito na conferência, então a gente tá também frisando aqui. E quando é que sai? Alguém aí sabe? Ninguém faz ideia, mas é em 2015. Ai, ai. É coming to know. Enfim, 2015. Eu sei a data. É de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Ah, é, Jefferson? É tão precisa assim essa sua data? Vai sair num dia desse. É o aniversário dele. É. Não, a data super precisa aí, gente. Então, esperem. O Jefferson disse que vai lançar, então vai lançar esse jogo aí. Eu tinha visto em alguns sites a data ainda desse ano, cara. Mas eu acho que era inverídico. Tava aqui, olha, no naquele Compare Games lá mesmo, Jefferson. 18 de novembro. Do ano que vem, tá errado. Esse ano, sei lá, deve estar errado mesmo. Mas é isso aí. Então vamos partir pro próximo game aqui. Vai ser... Putz, cara, eu não quero nem falar desse. É o Dead Island 2. Cara, o Dead Island, assim, o primeiro, ele ganhou das pessoas que ganharam, né? Tipo idiotas como eu, né, que comprei. Eu comprei o Dead Island 1 pelo trailer dele, que era aquele trailer foda de trás pra frente. Todo mundo que comprou por causa desse trailer. Era foda. Só que era um vídeo dramático pra caramba, prometia uma experiência dramática. Não, o jogo era feio pra caralho e foi ruim. Aí agora o Dead Island 2, pra mim, ele virou, cara, só que em primeira pessoa, o Dead Rising, cara. É isso que eu ia falar. É canastrão o jogo, tipo... Sei lá, cara, se eu quiser jogar um jogo canastrão de zumbi, eu vou comprar Dead Rising, eu não vou comprar Dead Island 2, cara. A impressão é que os caras falaram, né, a gente não consegue fazer uma coisa direito. Vamos levar a sério, então. É, tipo, vamos fazer qualquer merda aqui. Sabe, Saints Row com GTA, fala assim, eu não consigo fazer essa merda, vou zoar aqui, vai ter superpoderes, vai ter o caralho no jogo. Eu não gostei, viu, o trailer lá, que não teve gameplay, teve não, né? Foi só o trailer mesmo, o cara correndo e tal. Eu sei lá, não espero nada disso, cara, sinceramente. De repente, pelo trailer, a gente vê um gameplay do jeito que a gente esperava pelo trailer do primeiro, né? É. Eles são bem capazes de fazer o contrário. É, não duvido não. Cabeça. Sei lá, cara. Eu não tenho nada pra falar sobre Dead Island, porque só joguei uma demo dele, achei uma porcaria o jogo, nada funcionava nele. E é isso aí que você falou, o 2 ele tá vindo com uma premissa aí de ser parecido com o Dead Rising, só que Dead Rising sempre foi canastrão, cara, desde o começo. Mas o primeiro, né? Ideia... E ele funciona, né? E ele funciona, cara. Exatamente. É um jogo de zumbis pra divertir, agora, eu não sei, eu na boa não é um jogo que eu espero, mas aí pra quem quiser, tá aí o novo jogo da Deep Silver, vai sair no dia... uma beta, né, de 30 dias no PS4, e, bom, aproveite, eu não sei nem quando é que sai ele. Ah, mais um jogo sem data, e outro jogo que pra mim, cara, podia nem aparecer, nossa, tá aí na mesma linha dos indies pra mim. Ah, velho, vamos pro próximo aqui, que não é novidade também, já mostrou em outras conferências, já vazou um vídeo de 7 a 8 minutos, sei lá, não, 15 minutos, né, é o Battlefield Hardline. Não quero falar disso não, cara. Já falou disso é aqui. É o CS, é Counter Terrorist Win, acabou. Ô Lucas, você jogou a beta dele? ficou disponível? Joguei e, olha, assim como algumas pessoas estavam comentando aí, é um DLC do Battlefield 4, praticamente. É isso. Só que bem ruizinho até, viu? Então, é isso que eu notei, cara. Ele é exatamente igual, os ícones igual do Battlefield 4. É, mesma engine, né, que eles usam a Frostbite 3. Mas, cara, ele ficou muito com a cara de Payday, cara. Você pode ver que, tipo, aquele negócio dos caras andarem mascarados, os caras pilotarem veículos normais. Pô, você vai escolher os veículos, o Jefferson, igual no Battlefield. Aí, ao invés de você pegar um tanque, pegar um, sei lá, um jet, alguma coisa assim, você pega um sedã. Cara, o que é legal do Battlefield, cara, é o tema guerra, tanque, mina explodindo, jato. Isso que é legal, cara, que é um campo de batalha lá, prédio caindo. Aí, sei lá, velho, eu acho sinceramente desnecessário esse jogo, hein? É, eu acho que é uma tentativa de conquistar os jogadores que ainda curtem o COD, mas eu não sei não, cara. Olha, eu acho que esse jogo vai ser mais voltado pro single player, né? Que agora vai ter a Visceral fazendo a campanha lá, então acho que a gente vai ter uma história policial razoavelmente boa, e não sei nem o que esperar também, por ser a Visceral, né? Tem a capacidade de fazer dois jogos bons e estragar a franquia toda fazendo um terceiro, mas... Não, mas ô Lucas, se você pensar desse modo, cara, é uma proposta nova, porque todos os jogos, qual que era a proposta? Ah, é uma história de guerra, era sempre guerra. Esse aqui é o primeiro que é tipo um drama policial, né? Que vai envolver... Sim, não, mas se você for olhar pro Battlefield, a campanha do Battlefield só veio no Battlefield 3, né? Porque o Battlefield 1942 lá e o Battlefield 2 não tinha nenhuma campanha. Sim. A não ser os spin-offs, né? É. Mas esse aí é o terceiro jogo com campanha, então... É, sei lá, velho. As campanhas dos outros dois também não vingaram, não. Esse também não é um Battlefield, então não esperem jatos. Esse aqui é o Battlefield Hardline spin-off, igual Black Ops e Ghosts e por aí vai. Ah, então ele vai ter outro tipo de veículo, né? Ele vai ter helicóptero e tal, mas jato acho que impossível. Cara, o helicóptero mudou, eu não sei se eu não coloquei direito, mas, pô, tinha voltado aquela forma de pilotar do... Sim, voltou, do BF-3. Pô, ficou ruim pra caramba, cara, mas enfim, vamos partir pro próximo aqui. Eles mostraram lá também um trailer de Magica 2. Cara, eu não conhecia nenhum. Eu nunca nem ouvi falar nesse jogo. Eu já ouvi falar, mas não sei nem o que se cara, trata. Cara, e assim, a reação das pessoas quando saiu o vídeo lá, foi até engraçado que foi um trailer lá, um live action lá de um mago que não consegue fazer nada direito, foi até legal. Mas mostrou o gameplay assim, cara, tipo, parece... um jogo de PS3, né? Não sei. Sim. Se vocês viram lá. Ah, eu vi. Não tenho o que falar, cara. Achei, sei lá, qualquer coisa também. É, ele veio com uma cara de jogo indie pra mim, cara. Numa boa. O Fernando e o preconceito. Ah, meu Deus. Não, velho. Pô, não, sério. Vê o jogo, cara. Ah, tem uma cara de jogo indie aquilo ali. Eu mas não que o jogo seja dele. Ruim, cara. É mais assim, tipo, não sei se é uma superprodução mesmo, tá ligado? Eu acho que é mesmo um jogo indie, mas mesmo assim, o jogo deve ser divertido, porque ele é meio cooperativo e tal, pra passar alguns obstáculos, você tem que unir lá os poderes dos magos, então um aponta pro outro e lança o raio. Eles mostraram tudo isso aí. Na conferência eles mostraram o mesmo vídeo, mostrava um pouco de gameplay, mas a maior parte era aquele live action lá do mago mesmo que você falou. Eu acho que vai ser um jogo legal, mas eu acho que a melhor experiência é pra quem já jogou um e era fã mesmo, cara. Eu não acho que seria um jogo, putz, eu vou pegar esse jogo, preciso dele. Mas tá aí um gamezinho pra passar tempo. Melhor que indie. Ah, meu Deus. E você, Lucas? Nada, né? Não jogou nada. Mesmo. Nada a declarar. É. Beleza. Então, depois teve lá alguns anúncios do tipo Green Fandango. Que eu nossa, não sei, cara. Esse aí foi a surpresa, hein? É, cara, o Grim Fandango, Fernando, ele da LucasArts e tal, ele, cara, esse jogo virou cult, assim, mas ele é muito bom mesmo, no de modinha e tal, e a versão dele lançada no Brasil era até dublada em português, cara, uma dublagem muito boa. Ele é um adventure legal pra caramba. Isso que o Jefferson falou é verdade, modinha pra caralho, Pra velho. caralho e Nossa. tal, é. Que Grim Fandango? Como que chama o É, personagem? nossa, O nossa. Lucas era o Mene Cavaleira, não é isso? É Mene Calavera, sei lá, Calavera, Calaveira, sei É lá. uma porra dessa aí. Mas era bem Mas o jogo é legal mesmo. totalmente cartoon, assim, né? Bem É. cômico. Só que tem uma história séria, assim, por trás. É, mas Ele. era bem legal e tal, mas, cara, quando mostrou esse jogo lá, teve um cara do UOL Jogos que eu pensei que ele ia infartar, velho. Eu e o Fernando apelidamos ele carinhosamente de Dingão. O Dingão ficou maluco, velho. E o cara, meu Era o Deus, main, né? O main. é, O e o main cara, Digão. é o Grim Fandango, cara, tá. Ele Nossa, é o tava melhor falando, jogo da cara. conferência. Na hora que o cara falou isso, eu falei, acabou, Ele velho. tava falando como se, tipo, como se eu estivesse assistindo o E3 em casa e anunciasse lá que o Mass Effect 4 tava lançando, saca? Alguma coisa assim. Eu falei, caralho, velho, tá certo, o jogo é bem legal, mas ele é uma moda desgraçada. O Lucas sabe disso, cara. Ele é uma moda desgraçada, igual Full Throttle e tal. É modinha pra caralho. O jogo é bom, mas eu acho que não é pra estudo também, não. Sei lá. É, bom, tá aí, né? Ele é Esse jogo, ele é... exclusivo pra Então, PS4, ele né? era de qual plataforma? Ele era PC, cara. PC, não Era saiu nem pro PC. PS1, sei Não, lá, nada nada, disso. nada. Só para o CDzinho ROM lá e boa. Nossa. É, então, ele tá vindo agora como exclusivo, né, do PS4 aí. E, bom, é isso aí. Também mostraram outras coisas lá, tipo o Let It Die. Do Ah, lendário cara. Suda 51. Que tem uma coisa nesse jogo que o Lucas, eu não sei se ele tá sabendo, mas ele vai pirar, que é o Akira Yamaoka que vai fazer a. Tá fazendo a trilha Nossa. desse jogo. Sabia dessa, Lucas? Não Não, né? sabia não, mas agora já deu hype já. É, então, Quem é esse cara. cara aí, velho? Goichi Pô. Suda e Akira Yamaoka fizeram um dos meus jogos favoritos que se chama Shadows of the Damned. É, E os cara, esse caras são cara. fodas. O Akira Tem uma Yamaoka, galera mano, falando ele é que o esse jogo é uma compositor. bosta, hein, Lucas? Nossa, mano. Não, esse Falando jogo é sério. foda pra caralho. Mas é pra quem curte o estilo do É, cara, velho. mentira. Ele Eu tem um gosto estilo muito bem do Suda. peculiar. Eu gosto É, muito então. do Suda, cara. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou gostar. Porque eu É, então, gosto até pra porque caramba. o Akira É, Yamaoka o. lá, ele é o compositor da série que Let it. o senhor Jefferson aí gosta pra caramba também, né? Que é do Que é Silent o Hill. Silent Hill. E assim, cara, a loucura do Suda, tipo, o Lucas falou uma coisa verdade. Ninguém faz umas maluquices igual o Suda, cara. Ele faz umas maluquices, mas são as Ele faz maluquices pra que dar funcionam. certo, né, velho? É, dá certo, cara. Dá certo as maluquices dele. Umas piradagem. Aí quando eu fiquei Eu sei sabendo lá, que. acho que. Eu acho que eu tenho um gosto peculiar para esse tipo de coisa do Japão, assim, né? Sei. Tipo esses jogos do Suda. Tem aquele outro que vai sair pro Wii lá também, que é bem no estilo do Suda. É, e assim, pelos jogos do Suda, Fernando, você, cara, você pode achar zoada, engraçada a história, qualquer coisa, mas uma questão é, o jogo vai ser muito divertido. Os jogos dele Sei. são muito divertidos. E uma coisa legal, ele sempre ousa muito, ele tem aquele. Ele é igual o Tarantino, que ele pode fazer um jogo que é um tema completamente diferente, mas você de ver ali, você sabe que é dele, entendeu? Ele Entendi. tem o gênero dele, tem o estilo dele. Então, cara, mas esse jogo aqui, ele não é um jogo de luta versus? Ah, cara, eu nem sei que maluquice é, só vi que tá sangrento, hein? É, e outra, foi meio estranho, não entendi se ali tinha gameplay, se não tinha gameplay, se era uma movimentação só de câmera mesmo, uma CG, alguma coisa assim. Porque teve uma hora que começou a reduzir a barra de life de um cara, aí eu falei, opa, será que isso aqui é o jogo? Não tô entendendo. É, eu não sei. Sei lá. É, bom, vocês ficaram muito no hype, cara. Eu não gostei muito na hora que eu vi, mas eu acho que foi mais a apresentação, cara, que não foi bem executada, velho. Foi boa, Fernando, mas assim, eu vou te dar um exemplo. Eu vendo coisas do Suda, é a mesma reação de você ver lá um teaser que não mostra nada e no final escrever lá, Naughty Dog. É. Você já olha e fala assim, porra, deve ser uma coisa foda, sacou? É. Pra mim, cara, quando eu vejo que é o Suda que tá com a mão no negócio, eu sei que vai ser uma coisa diferente, velho. Porque mesmo que o jogo não seja um jogo excelente, eu vou estar jogando uma coisa nova, uma coisa diferente, sabe? Isso já é legal demais, cara. Isso já é muito bom. Mas vou ver, né? Sei lá o que vai dar. Mas enfim, ó, aproveitando que o Fernando não conhece o trabalho dele, já aproveita que você tem o movie, pega o No More Heroes Paradise aí, já pega também o Shadows of the Damned e divirta-se. É, cara. Você vai achar baratinho eles aí e divertir. Mesmo cara. Que você não curta, você vai ver que a experiência é totalmente diferente. E assim, os jogos do Suda tem uma coisa que são sensacionais, é jogo que você joga com volume no talo, porque vai saber escolher trilha sonora pra jogo. Me tira a dúvida, esse No More Heroes aqui é aquele lá que você salva na privada, né? Esse aí, grilo, velho. Esse aí, cara. Mas vamos pro próximo. Vamos então, vai. Vamos falar agora esse sobre... Esse que eu quero falar demais, cara, que é um tal de Abzu. É. Velho, hoje, não, pera aí, Jefferson. Fala quem que é a Giant Squad... Não, a Giant Squad Games. A Giant Squad Games, que é quem fez o Abzu. É, cara, velho. Esses... parece que é o diretor de arte do Journey tá nesse jogo. Mas o que eu gostei desse jogo, cara, que ele tentou ser a coisa poética, que ele começa lá com Abby, aí tá lá embaixo, Water, aí tá Zoo, To Know, aí começa uma porra de um jogo que é você nadando no fundo do oceano, velho, com escafandro e peixe, e cara, você fica nadando, velho, eu não quero jogar um jogo que eu fico nadando com a baleia, velho, e um tanto de baleia e caverna. Sabe o que vai ser isso aqui? Vai ser aquele jogo que os caras não vão conseguir definir porra nenhuma e falar assim, é uma transcendência espiritual, sabe? Aquelas coisas bem tibeta, ligado? Viajando pra caramba, que não vai ser... Manjo, sei lá, vai que ser é. A roupa do rei invisível, tá ligado? Nossa! Porra, vai ser isso, velho. Sério, eu tô sentindo que vai ser. Fernando, vai ser indie pra caralho isso, velho. Não duvido. Nossa, Esse jogo aqui, eu achava que na hora que eles estavam mostrando, não era o game, tipo, é uma apresentação, tal, deve ser alguma coisa assim. Na hora que apareceu o tubarão, eu falei, opa, agora tá vindo o jogo, né? Tá vindo o jogo, olha lá, o bagulho ficou meio tenso, porque até a música mudou na hora. Cara, vai ser aí na hora que ele vira, cara, o tubarão mó bundão, maluco. O tubarão sai fora, eu falei, mano... O tubarão viado mesmo, viu, velho? Aquele jogo você explorando o oceano e tal. E só isso, não, só. Ah, não. Não, cara. Eu não tô velho pra isso, velho. Sério. Sei lá. Eu juro que se ele estivesse nadando ali do nada e tirasse uma espada e vocês matando tubarões, ou vice-versa, tubarão matando esse cara, ia ser muito mais legal, velho. Eu tô velho pra isso, cara. Sério. I'm too old for this fuck. Você achou o quê? O Lucas não achou foi nada. Velho, eu nem lembrava. Eu nem prefiro comentar desse tipo de jogo aí, que já sabe, né? Já tô de saco cheio dessa modinha aí já. Eu também. Pra mim, essa E3 aí não devia dar espaço pra essas coisas, porque os caras clamam por uma coisa e depois, enfim, deixa pra lá, vai. meu Deus do céu. Indies, vai entender. Então, bom, o Abzu aqui não tem uma data de lançamento. Voltando lá, o Let It Die lá do Suda 51 vai sair em 2015, não tem data também. E vamos falar do No Man's Sky. É um jogo que apareceu lá coloridaço pra caramba. Eu lembro, parece Esse um vai jogo ser bizarro, hein? Parece que é um jogo só de exploração, né, cara? Então, você vai lá no planeta, vê os dinossauros e tal. Ele, na verdade, é um jogo focado nas naves lá, né? Você vai poder mudar de planeta e tal, não sei o que... É assim, o interessante é que eles falaram, vasto, né? Cara, que você consegue visitar qualquer planeta e que é praticamente infinito o universo. Tipo, o universo ele vai se expandindo. Eu não sei se eles criaram Exatamente, um jogo. Não repete, viu? É, então, não repete. Eu não sei se eles criaram lá algum tipo de código que ele... Ah, vai ter esse tipo de planta com esse tipo de água, essas árvores, entendi. E sempre vai mudar, entendeu? Os animais. Mas assim, eu achei assim, no trailer lá, mostra umas naves uma atirando na outra e tal. Eu sei lá, primeiro eu falei assim, será que é um jogo de espaçonaves mesmo e tal, não sei, depois mostra, foca muito a exploração e tal, né? Pode, talvez seja, mas já que se for randômico aí, bem feito, talvez seja até uma experiência interessante, né, ir nos planetas e tal, mas vai ser um negócio que vai ficar repetitivo, talvez. Eu também acho, e assim, eu tô revendo, né, então teve uma hora lá que ele olhou para um dinossauro e deu um flagzinho de nova espécie encontrada. E a nave dele estava parada, então ele foi a pé mesmo. Isso, aí vai ter uma tipo uma Pokédex intergaláctica, eu acho. É. Que aí você sobe na nave e vai para Dogfight. Dogfight no espaço. Ah, cara, eu achei extremamente colorido esse jogo. No começo eu não tinha entendido nada. Na hora que eu vi a E3, eu tinha até falado pro Jefferson, vai ser uma porcaria esse jogo aqui. Bom, agora chamou mais atenção por ser um universo vasto aí. Não, e sem repetição, né? Mas também tem que ver se funciona isso. Muita coisa que ver se funciona muito, de E3, é muito cara. Pouco pra poder julgar, né, velho? É. Mostrar um negócio bem abstrato ali. Exatamente. Mesmo na pós-conferência, eu ouvi uma entrevista lá, o cara falando, também não saía do lugar. Falava só daquilo ali que tinha no trailer. Não mostrava nada demais. É verdade. Bom, então, o outro aqui que tem... eles falaram lá algumas notícias do Project Morpheus, né, que ele tá em desenvolvimento. Aí também falaram que o YouTube vai vir pro PS4. E em 31 de julho vai vir a beta do PS Now pros Estados Unidos e Canadá. Bom, não é nenhuma novidade, né, que seria pra lá a beta, óbvio, aqui no Brasil não ia funcionar esse bagulho. Agora, o que chamou a atenção, que ninguém esperava, foi aquela PlayStation TV. E aí, qual a necessidade disso, José? Eu até vi um ganho para eles, porque assim, a intenção não é usá-la como uma TV mesmo, né? Igual Apple TV, Chrome TV, enfim. É mais para ela vai dar acesso ao PlayStation Now. Então você só vai precisar dessa PlayStation TV. E eles já vão vender até um bundle com um controle, né, e... um jogo, né, Lego Movie. Ó. Um jogo na memória e um cartão, um pendrive pra você salvar, ter os seus saves ali. Eu não sei, cara, eu não sei até onde é válido isso. Porque, querendo ou não, você ainda vai ter que assinar o PS Now pra jogar jogos de Play 1, Play 2 e Play 3. Bom... Pra quem não quiser gastar acima de $99, né? Eu acho que pode ser válido. O que vocês acharam? É um bom lançamento? É isso aí? Uma boa aposta? Sei lá, pra quem mora lá fora, talvez seja. Pra gente aqui não vai fazer a mínima diferença. É, isso aí deve vir pra cá por R$500, né? O preço de um Wii. Um Wii. Até porque... Não, mas é nem por isso. Tipo, o preço, se funcionasse, valeria muito a pena, mas... Com a conexão que a gente tem aqui, eu acho que esse serviço não vai funcionar tão cedo. É, verdade. Bom, acho que um negócio que vai ficar limitado só lá fora mesmo. É. Bom, e tem aqui também, já terminando a nossa conferência da Sony, tem alguns jogos, vamos para a reta final aqui. Esse aqui a gente já falou bastante antes, né? O Mortal Kombat X. Não tem muita novidade. A novidade é que eles mostraram algo que parecia o gameplay. Depois teve gente falando que aquilo não era o gameplay. Não, era o gameplay sim. Então, e aí teve gente falando que não, aquilo lá era no PC. E aí eu já não entendi mais nada, cara. O que era aquilo? Mas Olha, então se era é um no PC, gameplay. se não é no PC, a gente sabe que o jogo vai ser foda pra caralho, né? É, É. mas eu acho que eles deviam ter mostrado mais personagens, só que agora saiu um vídeo aí com outros personagens, né? É, eu acho que a novidade é até. O suspense é você deixar alguns personagens. Então, é porque assim, a gente tava. Os fãs de Mortal Kombat estavam um pouco. Como é que se diz? Isso, receosos, exatamente. Com esse negócio de você trazer novos personagens. Porque no, nos outros Mortal Kombat, tipo, a partir do 4, começou a ser um fiasco. Ela trazia um monte de personagem que não agregava nada, tipo, não tinha nada a ver com a série, não combinava com a série. Aí veio o 9 que trouxe os personagens clássicos, só tinha personagem clássico, se eu não me engano, não teve nenhum novo. E agora eles estão introduzindo os personagens novos de novo, então vamos ver no que vai dar, né? Porque a É, receita do ele. sucesso eles já tinham, né? Que eram os clássicos. Sim. Mas pelo que eu vi aqui, os novos, os que eles mostraram, pelo menos, era legal. E outra, eles mostraram o que a galera queria ver, que era muito sangue rolando pra tudo quanto é lado, cara. Nossa, eu nunca vi o jogo, mesmo mortal, cara, com tanto sangue assim, velho. Mas até o X-Ray lá tá animal, cara. Não, Muito mas bem então, feito. aí que tá, eu acho que eles precisam manter os originais, todos, a maior quantidade possível dos originais, para não dizer É. todos, né? E colocar os personagens novos, tipo, sei lá, se tirar um ou dois personagens para colocar um personagem novo, eu não acho muito válido não, viu? É. Porque os personagens antigos já têm o carisma deles e eles já conseguem trabalhar muito bem com isso. Pra que um personagem novo? Isso No é verdade, né? lugar de um velho, quer dizer, né? Precisa Não de um sei, eu. personagem novo, mas não no lugar de um antigo. É. É isso que eu quis dizer. É boa. Bom, eu acho que vai ser um jogaço de qualquer jeito. E é outro que entra naquele quesito, né, Jefferson? Eu já sabia que ia ser bom, cara. Você não precisava mostrar nada. Não precisa provar isso. Ah, beleza. Então, ó, teve depois também um anúncio merdeiro da vida, né, cara? Eles falando que eles vão fazer o filme de Ratchet Clank. É, cara. Mano, ah, acho que. Detalhe, né? É pro ano que vem ainda, né? É, desnecessário, cara. É Eu acho que pra eles não vão queimar conseguir. tempo, velho. Eles não vão conseguir criar um. Sei lá, tipo, eu acho assim, nos videogames podem ser personagens carismáticos e tal. Mas fora do videogame, eu não sei se são personagens que vai levar molecada pro cinema, sabe? Sei lá, cara. Sei. Não sei também, foi. É aquele quesito qualquer merda, né? Pelo menos tem um pesquisito aqui. Então É. qualquer merda. Tem esse quesito mesmo. Mas. Ah, tá. É daquele jeito, né? É daquele jeito. Tá lá, mostrou, tá aí pra mostrar, a gente tá aqui pra ver. Então vamos pro próximo aqui, que era o The Last of Us Remastered. Ou É. É, seja, a cara, remasterização do Last of Us, PS4. Isso aqui vocês sabem que vai ser bom. Eu Tá? adoro jogo, eu É. adoro jogo, mas jogo recente, sim, cara, relançar. Mas tem um problema, Jeff, é que tem bastante gente que ainda joga o multiplayer e, tipo, muitas das pessoas que eu conheço que tem o PS3 e tem o PS4, tipo, meio que abandonaram o PS3 por causa da conectividade do PS4. Só que mesmo assim elas voltam no PS3, mas só pra jogar a porra do multiplayer do The Last of Us. É, e tem isso, Então né? eu Porque acho parece válido, que tem velho. como você salvar você migrar o seu save, né? Então é útil mesmo. É, cara, É. eu te falei, é um jogo que, O multiplayer obviamente, dele é é muito bom, tem muito bom. O muitos jogo é fãs, muito né? bom. Por exemplo, pessoas que não jogaram ele, talvez, sei lá, que com certeza vai ter um cara que comprou um PS4 pra ele nunca jogou o jogo. Então o cara vai comprar o jogo e ficar muito satisfeito, né? É, É, cara. agora se fosse em questão de remake, tipo, se não tivesse essa questão do multiplayer nem nada, acho que também não É, faria cara. diferença, até porque os caras falaram que deu mais trabalho portar pro PS4 do que produzir o jogo pro PS3, né? É. É, e assim, eu acho que não é interessante uma remasterização do jogo para você jogar a campanha, se você já jogou essa campanha antes, porque o gráfico falaram que dá uma grande diferença, óbvio, mas, pô, a experiência de campanha, por mais que o replay dele seja legal por causa da jogabilidade, você já conhece a história, cara. A história não é aquela história... Diferente. Eu acho que o mais importante é o fato de ser um jogo recente, cara. Esse é o problema. Igual quando nós falamos lá do Halo lá. Quando a gente fala do Halo 1 lá, que tá saindo pro Xbox One, olha quantos anos tem o jogo, né? Agora o The Last of Us ali passado. É questão de oportunidade mesmo. Mas nesse caso do The Last of Us, eu vejo mais como motivo o fato dele ter esse multiplayer dele mesmo. Mas nada mais do que isso, né? É outro também, né, Jeff? Você não precisava mostrar, eu sei que vai ser bom. Não precisava mostrar na E3, exatamente. Ai, ai, cara. Tem um certo conceito aí sobre E3, o que deveria ser mostrado. Mas enfim. Então, o outro que tem aqui também, né, entra nesse quesito, que é o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Esse é pior ainda, cara. O melhor jogo da E3. Não, mas esse aí é um jogo que ele nem lançou, eu já sei que ele vai ser GOT o dia que ele lançar, cara. Já mostrou, cara, na E3 passada. Já vazou. Vazou não, né? Já liberaram outros trailers. Nossa, cara, já lançaram uma prequela do jogo, né? Que é o Ground Zeroes. Então você já sabe mais ou menos como que vai ser a jogabilidade. É lógico que não tem o mundo, porque esse aqui ele é de mundo aberto, né, Lucas? Esse aqui é o fim. Não, mas ali o Metal Gear ali, velho, foi tipo uma música, coisa de 3 minutos. Não teve interferência nenhuma na conferência, tipo... O impacto que 3 minutos teve foi maior do que os 30 minutos de Little Big Planet de qualquer outra coisa lá, né? Aí então, tem um vídeo assim que mostra várias coisas que pra gente não faz sentido nenhum ainda. Ele não explica, que é muito bom, ele não fica entregando a história dele, que é muito bom, cara. A letra da música é praticamente a vida do Snake, velho. E assim, vamos combinar, viu? Tá bonito pra caralho esse jogo. E eu acho que é a coisa. Não, sinceramente, eu acho que é o jogo ainda mais bonito ainda que. Cada vez que eu vejo uma cena nova, alguma coisa, tá muito bonito, cara. Muito bonito. Kojima não tem limites. Não tem. Coloca a música, música do Phantom Pain pra tocar aí. Nuclear Minecraft. Vou pôr nada, isso aí vai dar trabalho. Kojima não sabe brincar também. Ele é um cara que... Ele é pelão. Eu lembro quando ele lançou lá o nome do trailer, o primeiro nome do jogo dele, um novo jogo do Kojima aí. Qual que é o jogo? The Phantom Pain. O Lucas olhou o jogo e falou, nossa, que animal esse jogo, cara, não sei o quê. Aí ele falou, eu acho que aquilo ali é o Metal Gear, cara. E assim, o Kojima pra mim é um cara que toda vez que ele adiar lançamento e alguma coisa assim, cara, eu tenho certeza que isso é pra ótimo. Ele vai melhorar o jogo o máximo que puder pra lançar, cara. O máximo. Porque, sinceramente, ele consegue. A equipe dele faz milagre. Ele faz milagre. E vou te falar, eu coloquei no meu PS3 o Metal Gear 4. Ele é jogo de início de geração. E, velho, ele tá bonito pra caralho até hoje, velho. É impressionante isso. O Lucas concorda comigo, eu sei como. Olha, eu finalizei ontem o Metal Gear Solid 1 e pra mim até hoje aquele jogo ali tá muito à frente do PS1, velho. Não, ele não fica datado, cara. A trilha sonora do jogo é maravilhosa. Cara, o jogo não. Óbvio que tem as limitações pela época lá. Mas ele é um jogo que hoje... Sim, mas mesmo assim, o que eu acho melhor no Kojima é do jeito que ele dribla a limitação em qualquer plataforma que ele tem, velho. Como no PS1, tipo, tinha parte que você não podia ter coisas grandes, tipo uma Metal Gear. Aí o que ele fez? Tirou o resto do cenário, tipo, colocou umas partes escuras e deixou só a Metal Gear lá, entendeu? um problema, um negócio te falando assim, ah, ele, a Metal Gear tá num lugar escuro, por isso você não enxerga o fundo do cenário, mas é exatamente por causa da memória que o negócio tá escuro. E assim, nossa, fica muito bem feito. E o que é legal do Kojima, porque o jogo dele demora a sair, não é porque a preocupação dele é só as questões gráficas e tal, não. Ele dedica muito tempo pra escrever o roteiro, cara. É, pra fazer linha de diálogo que ele gosta de fazer e escolher a trilha sonora que ele gosta de participar. Tipo, nossa, o cara faz... Metal Gear é a vida dele, velho. Porque é, se você falou for ver todas as referências do Metal Gear são coisas que ele gosta, tipo, de filmes que ele gosta, de músicas que ele gosta, cara, de pessoas, sério, que ele admira. O Metal Gear tá pro Kojima igual o Mario tá pro Miyamoto, velho. É a vida dele, falando, cara. É a vida dele, cara. É a minha foto, cara. Então, sei lá, você pode esperar, assim, quando o jogo sair, cara, você sabe que aquilo é o máximo do cara que tá ali. Lógico. É o máximo dele que tá ali. Não é o jogo pra simplesmente comercializar. Não é, cara. O mais da hora é que você olha pra Metal Gear, assim, você vê que o negócio é um material foda, pesado pra caramba, é grande pra caralho. Você pensa assim, nossa, o cara deve ser excêntrico pra caralho. Você olha pro Kojima, o cara mais normal do mundo. Tipo, um cara que você olha, você nunca vai, tipo, ah, esse cara criou Metal Gear, velho. Ele é, tipo, bem simplesão. O cara não aparenta ser nada demais, assim. E assim, e ele deu... Foda, e essa roupa, mesmo com toda a referência que ele tem... essa roupagem e essa referência que nós temos de um jogo de espionagem, um jogo tático, é criado pelo Metal Gear, cara. Depois do Metal Gear, ele, cara, ele fez o gênero. Todos os jogos, não tem, cara, pode passar 10 anos, velho, daqui a 10 anos, todo jogo do estilo que aparecer é a referência Metal Gear, velho. Só que tem um detalhe, ninguém consegue superar o Metal Gear, cara. É verdade. Então esse nem precisa te falar, não. É isso aí. É got. Vamos pro próximo aqui. O próximo que nós temos é o preferido do Lucas. Ele urrou no Skype quando ele viu. Soltou gritos aqui, pulos de alegria. Oxe, eu nem tava no Skype. Tava sim. Qual o jogo que é? É o GTA V no PS4. Meu que Deus. É a mesma, cara, história do The Last of Us. Ah, né? Gente, é isso aí. É GTA. O GTA realmente. É, eu tenho aquele negócio da limitação do PS3, mas que não deixa o jogo ruim, não. Sim, eles falaram que. A galera vai otimizar o multiplayer, vai poder resgatar o save. Mas foda-se, GTA. Então, cara, eles vão remasterizar algumas partes dele, né? Melhorar graficamente, justamente por causa que isso que o Lucas falou, a limitação do PS3, né? Mas eles disseram que a experiência vai ser melhor. Disseram que vai ser muito melhor o jogar GTA. Vai ser bem mais fluido, mas. Cara, acho que vai ter mais gente, né? Mais coisas pra você ler e tal. Cara, você não pode reclamar do. Igual falando assim, ah, vai acabar com as limitações do PS3. Velho, mas em questões técnicas do jogo, não tem o que reclamar, cara. Não tem o que falar dele lá no PS3. Eu acho que, sinceramente, as pessoas podem ficar insatisfeitas com o GTA. Com os argumentos que eu e o Fernando nós temos, que a gente não gosta e tal. Mas agora eu acho que ninguém no planeta falou assim, nossa, tecnicamente esse jogo é uma bosta, hein? É. Tipo, ninguém falou isso, velho. Esse jogo é uma bosta. É, cara, tecnicamente é um. Não, mano. O desenvolvimento dele é muito. Cara, é muito ousado. Mas é o que eu falei pro Jefferson também ontem. A gente tava conversando sobre isso, cara. GTA teve a promessa de... Não, a gente vai fazer o maior mapa de mundo aberto já criado. Cara, 2/3 do mapa é montanha, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você não tem nada naquilo. A não ser uma tela em relevo. Eu falei, cara, você me propõe que o mapa vai ser gigantesco e põe tudo isso aí de montanha, você não tá fazendo uma cidade grande. Você tá fazendo simplesmente, tipo, uma transição entre cidade interior pra mim aqui. E se for assim, The Crew prometeu algo bem maior aí, que é você andar os Estados Unidos inteirinho, sem repetição, cara. Você tá louco. E é isso. Ah, aí, ó, já tô começando a falar. Aí, Vou começar a criticar já. Ah, ó, o não. Fernando aí, ó, polêmico, Ah, meu mamilos Deus aí, do ó. céu, mano. Mamilos. Vou colocar mamilos na gravação. Mamilos! Mamilos são polêmicos? Não, cara, mas mesmo assim, o mapa dele era grande mesmo, as montanhas estavam lá, não era só. Se a gente pensar também que dava para pular de wingsuit e de paraquedas, as montanhas não estavam lá só de enfeite também, mas mesmo assim, cara... Tem a vegetação que é viva, tem os animais, tem um monte de coisa, né? Tem trilhas e tal. Sim, tem até um monte de coisa para você fazer, cara. Caraca. Eu achava, Lucas, que o online dele seria a mesma coisa... da campanha, assim, não seria a campanha, mas sabe aquilo, tipo, ah, galera, vou mandar aqui na cidade, tal, e aí você faria o que você quisesse, mas, tipo, todo mundo junto, e não aquela divisão por servidores que teve, não aquele monte de erro que teve pra conseguir jogar o online. Eu nunca vi os caras, ah, não, a gente vai lançar primeiro a campanha, aí vocês compram, e depois a gente lançou online, e quando lançou online, mesmo assim não funcionava, cara. Né, GTA, exatamente, pra mim, teve muito erro, eu acho, cara. O GTA, pra ele vingar como multiplayer, ele teria que ser aqueles encontros randômicos, tipo Arma, né? Arma 3 e DayZ. Exatamente. Eu acho que tinha que ser assim. É DayZ? Como é que é o nome do jogo? É DayZ mesmo. DayZ. É DayZ. É que eu achei que DayZ era o nome de um rapper. Mas deve ter, hein? Ah, mano, não duvido, não. Ah, mas é isso aí, pra galera que curte GTA e outra, cara, ainda bem que vai ter esse negócio de você importar seu save, porque, meu, eu não salvaria de novo GTA. O jogo é enorme, cara, são três protagonistas, velho. Demorou pra salvar aquilo ali, hein? Demorou pra virar aquele jogo, velho. Mas é isso, fala aí. A verdade, a experiência foi boa, não foi? É, foi diferente. Fala se não foi. Não, foi. Oh, muito diferente dos outros GTAs, cara. A história. Pela primeira vez. Eu dos não joguei... GTAs aqui, não ele é o joguei melhor. O 4, cara. Eu não joguei o 4, não posso falar que. Ah, não, no 4 já tinha, não sei. Eu sei que pela primeira vez eu vi um GTA com uma história. O 4, quando você entra no primeiro carro que você vai dirigir. E você vai dar o primeiro tiro no jogo, te dá depressão, cara. Olha só que tem, agora que você falou, tem uma coisa que é engraçado, velho. É, você dá o primeiro tiro, aí você vai, corre pro canto do quarto e chora, tá, abraça o joelho. Você entra com o Nico Bellic dentro da casinha e dorme na cama e tira o disco, tá ligado? E fala, não. Você te dá depressão. Olha, mas eu vou falar pra você, a história do GTA 4 eu acho bem melhor do que a do GTA 5, hein? Não, com certeza, a história é muito boa, mas assim, eu até conversei com o Lucas antes, quando a gente tava jogando outras coisas, nem tinha lançado do GTA 5, que eu até brinquei com o Lucas, falei assim, nossa, Lucas, a jogabilidade pra você atirar em combate, cover no Saints Row... consegue ser melhor do que no GTA 4. Aí até o Lucas foi jogar e falou assim, nossa, Jeff, você é zoado mesmo aqui. Você lembra disso, Lucas? Eu lembro, pra pilotar o carro lá, nossa. É difícil, cara. Aí porque, velho, não faz sentido nenhum você jogar um GTA, que é um jogo que você vai ter muita fuga de polícia, e colocar o controle dele meio simulador, sabe? Não. Sim. Tem tanto. Nossa, ainda bem que nos 5, cara, eles foram lá e arrumaram isso, velho. Porque senão ia ser insuportável jogar o jogo, cara. Ainda mais que o mapa é grande, você vai em as localidades distantes pra caramba. Nossa, ia ser insuportável e difícil demais terminar, cara. Porque no GTA 4, quando chegava uma missãozinha lá que era corrida, putz, dá até depressão. É isso aí, a gente já falou muito de GTA, cara. Vamos falar aqui de um outro jogo que entra para aquele nosso quesito também, que é o Batman Arkham Knight, que o Lucas ficou alvoroçado. Meu Deus, eu vi o que eu queria ver. Agora vamos eu falar aqui Batman. De um cara que tava jogando isso lá e ainda tirou onda, hein? E ele pulou da plataforma e desceu e fez malabarismo. É programado, né? Que o cara não tava jogando ao vivo, não. Cara, não. Assim, Não, mas tô falando não, assim. Não, não. Que merda. Tô falando hein? Assim, não, pelo sentido de, tipo, o cara no pequeno gameplay, ele mostrou, tipo, várias possibilidades, coisas pra você fazer, sabe? Exatamente. Não foi aquele gameplay que mostrou o Batman andando e tal. Primeiramente, aquele choque de mostrar a cidade, né? Eu não imaginei que a cidade fosse daquele tamanho, cara. Que mostra lá. E, cara, o gráfico dispensa falar que tava bonito pra caralho. Lá falou que tava rodando o jogo no PS4. E não, mas depois, mais tarde, disseram que tava rodando no PC. Após conferência, chegou um cara lá e falou que ali era o PC rodando, né? É. Ah, então aquele gráfico não vai existir, então. Pode existir, então. Aquele gráfico olha, não vai existir. E, não, vai, disseram, cara. O que eles disseram, de fato, foi o seguinte. Que a versão do PS4 ainda não estava totalmente otimizada para poder mostrar na feira. Mas eu acho que vai sim, porque se você for olhar para os outros Batmans aí, o gráfico já é muito bom, velho. É, muito bonito. O PS3 mesmo, né, é cara? Muito bom. Ô, Jefferson, eu acho que o gráfico, cara, é porque o gráfico do Batman, ele é bem sombrio. Então ele não pede muito que você tenha grandes texturas, tal. Como ele tem um clima bem sombrio, nos outros, do PS3 mesmo, do Xbox, cara, ele sempre teve um gráfico muito bom. Nossa, eu achava sempre, cara, os gráficos muito tops, mas por causa do clima sombrio. É isso que agora... o Fernando falou, é verdade. Porque se você for pegar um jogo com mais iluminação, é bem mais difícil você ver os detalhes de gráfico, a não ser que ele tenha muito gráfico mesmo. Que é o que acontece com o Watch Dogs aí. O gráfico dele, quando você tá de noite, nossa, é lindo demais. Agora quando tá de dia, você meio que não percebe, fica meio que datado, sabe? É, assim, parece que é outro jogo, cara. A Gotham ficou muito bonita, ficou linda. É, caralho, tem Batmóvel, tanque de guerra explodindo calçada. O Batmóvel, nossa, que funciona, né? É, que funciona, explodindo calçada e cara, poxa, a sensação de velocidade que o trailer passa também é muito grande, né? É. Então, cara, porra, não tem o que falar, ejetar do carro e essas coisinhas. Eu tenho um modo de combate com o carro lá, que eu achei que foi bacana também. Ah, sei lá. Não, e espantalho, né? E o da hora é a transformação instantânea do carro, cara. Porque uma hora ele tava no modo tanque, de repente, tipo, no mesmo momento você já virou o Batmóvel de novo. Aí ele deu um pique e de repente o Batmóvel lançou o Batman no ar. Aí você já sai planando. O bagulho assim, é frenético, cara. Animal. A Rockstead tinha falado na conferência da E3 de 2012. Que estava fazendo já, estava idealizando, que foi ter um vídeo que foi até bacana, foi um viral que mostra o Coringa recebendo um prêmio, e ele está com uma pasta na mão dele com o script do novo Batman da Rocksteady. Eu não sei se vocês lembram disso. É, o Batman estava em desenvolvimento desde o lançamento do Arkham City. Desde aquela época, velho. Então você vê que vai ser um jogo tipo um BioShock Infinite. Produção demorada, polida. Vai ser muito legal esse finalizar. É aqueles história, jogos mesmo. Que. Fala aí. Colocaram o Espantalho como vilão, igual o Lucas falou, voltou, parece que vai ser o vilão principal. E, cara, porque no primeiro o Espantalho, né, deu praticamente um show no jogo inteiro, velho. É, cara, a participação dele no jogo é muito legal e combina pra caramba aquelas coisas de medo, loucura e tal. E, velho, esse jogo também isso é indispensável. Isso aí, acho que todo mundo que tiver console dessa geração aí... Não, o mais da hora, cara, na hora da conferência teve uma hora, nessa hora que apareceu o Espantalho... Deu uma travada no vídeo que os caras estavam mostrando do Batman. Aí todo mundo falou, nossa, bugou, cara. Nada, velho. Espantalho invadindo o bagulho. Fala, nossa, animal. Cara, isso é muito legal, porque no jogo, no primeiro, ele faz isso, né? Ele reseta o jogo, não é, Lucas? Ele reseta o seu jogo no primeiro Batman, faz umas brincadeiras. Não, o que ele faz é, pra quem não jogou, pro Fernando principalmente, só que o Fernando não liga, né, mas pra quem não jogou, aqui vai um spoiler, passa um minuto aí ou dois, mas o Espantalho, quando você entra numa sala lá, parece que ele joga um gás no corredor, o gás tá dele então, ele joga um gás, aí você tem uma alucinação que é o seguinte: no começo do jogo você vê o Batman escoltando o Coringa pra dentro do Asilo Arkham. É. E só que quando você entra nesse corredor com gás, você vê a mesma cena, só que quem tá preso na maca é o Batman e quem tá escutando é o Coringa, velho. E assim, a forma que eles usam isso no jogo é muito legal, porque tem uma parte do jogo que você tá andando, simplesmente o Batman tosse, porque você ouve o barulho de gás. Quando você abre a porta, que seria uma sala comum, você vê tipo ruínas, um despenhadeiro, uma loucura assim. E o espantalho gigante, né, nessa hora. Essa parte é a melhor parte. Que foi, hein? Credo, vocês estão brigando pra falar? Ixi, caiu todo mundo aí? Ô, Jefferson, fala aí. O que é que você tava falando? O Batman é um personagem que tem muito vilão fora, então é fácil fazer vilão pra ele, né? Então, cara, sabe outro que seria perfeito pra fazer isso? O Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha também tem uns vilões muito bons, e só que o jogo dele seria um jogo mais canastrão. Porque o Homem-Aranha, ele é cheio de zoar os caras, mas, meu, dava pra fazer um jogo, sei lá, um hack and slash? Não. Eu não sei, cara. Ah, mas sei, é porque o Batman é um super-herói bem real, assim, então acho que combina. É que ele não tem superpoderes, né, cara. Se você ver, o Batman tem o quê? A armadura dele, que é high-tech só. O resto é na porrada, filho. Já era. O final do vídeo mostra lá que quem fizer a comprar ele na pré-venda aí, o Batman vai ganhar um DLC. Pra você jogar com a Arlequina, né? Vocês chegaram a ver isso? Ah, que parece ser uma Arlequina mais nova, né? É, diferente. Aí tá no pré-order lá, porque a Arlequina também fez bastante sucesso nesses jogos da série do Batman aí. Nossa, esse aí fechou chave de ouro. É aquele da Alice, a gente já sabia que seria... É, mais um que você não precisava me mostrar, eu já sabia que ia ser bom. É. E, bom, três últimos aqui da Sony. Então vamos falar sobre Diablo 3, Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. É um Diablo 3 para PS4 com DLC, expansão, né? É a expansão. Ele já vem com a expansão. É a expansão que vem com o jogo, na verdade. É, verdade. Mas é isso aí mesmo. É, isso aqui foi apresentado lá, mas, cara, eu nem dei muita importância, porque eu não sei se vocês viraram já o Diablo 3, o meu ficou parado aqui. Eu tô jogando o Diablo 3 aqui, velho. Eu não sei jogar, velho, vocês têm que me ensinar a jogar esse bagulho, cara, porque eu não sei se sou eu que sou chato, ou se eu tô querendo que o cara se mova mais rápido do que ele se move, cara. Ah, é porque é um RPG, então o Diablo, mais do que qualquer outro jogo, tem aqueles equipamentos que influenciam em tudo no seu personagem, desde a força até a velocidade dele, né? É. E vocês chegaram a ver o que muda nessa DLC? Se eles vão colocar uma classe a mais? Olha, se tem classe, eu acho que tem sim, porque nas expansões dos outros Diablos, aliás, dos outros não, que eu joguei só do 2, né? Mas a expansão do Diablo 2 tinha uma classe a mais e a expansão é tipo uma continuação da história, entendeu? Sim. É uma continuação mesmo da história, faz parte da história lá. Entendi. É, eu não tenho muito o que esperar desse aqui, eu tenho que terminar o do PS3 lá e eu acho que não é válido pra alguém, é o mesmo caso lá do... Infamous, né, que a gente tem o First Light, que é a DLC que eles estão lançando. Acho que é a mesma coisa no caso do Diablo, não vale nada se você não jogar, cara. Então, eu acho que é necessário você jogar. Talvez seja até impossível você jogar só a DLC, o que não é o caso do Infamous, né. Então, tá aí, pra quem não pegou no PS3, ou pra galera aí que é super fã de Diablo 3... Vai vir aí pro PS4 também. Você também gosta de Diablo, né, Jefferson? Eu gosto, curte bastante. Aí a série. E agora, questão gráfica. Vocês viram a diferença, cara? Eu não vi muita coisa, não. Muda muito, não, cara. É, eu só vi lá algumas imagens, mas, tipo, olha, é Diablo, entendeu? É a mesma coisa do PS3 lá, só que agora no PS4. Ah, pra mim foi isso aí. Bom, depois teve lá o Disney Infinity 2.0. Que é Marvel. Óbvio. É Marvel Super Heroes, né? É, cara, imagina. Olha só, esse jogo, o Disney Infinity, é um jogo que muita gente compra as miniaturas sem ter o jogo só pra colecionar, que as miniaturas são muito foda. O que que os caras fizeram? É, véi, caras, né? Vão lançar o, tipo, Marvel, velho. Tipo, sucesso, cara. Vai vender pra caralho isso. Você ter os personagens. Já vende, né? Action Figures já vende pra porra, imagina, é? De super-heróis. É, vai ficar legal demais. Mas é só isso também. É, eu acho que isso aqui, cara, vai ser muito bom. É, até porque o esquema dele é inteligente, cara, você vender, igual você tava falando, vender miniaturas que você consegue colocar e o personagem vai parar dentro do jogo. Isso era muito bom e funcionava muito bem com os personagens da Disney. Mas com esses da Marvel é melhor ainda, até pelo que você falou, pelas miniaturas serem fantásticas, né? Uhum, e agora, eu não sei como que é o gameplay, porque o gameplay da Disney, ele era meio canastrão, era um jogo infantil. Bom, mesmo, cara. Eu espero que esse aqui seja mais... Não, não vai ser a mesma sério, coisa. Cara. Ah, não é possível, cara. Acho que vai ser a mesma coisa, sinceramente. Mas... Não espera muito, não. Cara, as miniaturas são da hora mesmo, né, velho? Putz, eu tô olhando aqui uma do Spider-Man, velho. Eu não consigo esperar uma boa experiência disso aí, não. Ah, isso aí é pra quem é igual o Fernando, que é rico e tal, e pode comprar todos e pôr na prateleira. Não, não vou fazer isso não. É, mas eu tô vendo aqui uma imagem do gráfico, eu acho que ele é meio canastrão mesmo, Jeff. Se você falou. É que isso aqui, cara, pra mim é pra criança, cara. É pra criança pegar. A miniatura, ela deve ser meio emborrachada pra criança brincar com ela, cara. Não é um negócio de você guardar, é lógico que a gente, como colecionador, guardaria o negócio. Mas, cara, isso aqui é tipo, ah, eu tô brincando com meu bonequinho aqui. Agora eu vou mexer com ele lá no videogame. Aí você coloca lá, pronto, já era, tá jogando. Bom, enfim, foi uma apresentação que eles fizeram também. E o último jogo que veio no final, existiu o rumor, mas não tava nada certo, né? Que era o Uncharted 4, a Thief's End. Estão falando que vai ser a última aventura, que vai ser... muitos anos depois do 3, vai ser o Nathan chamando o Sully para a última aventura deles lá, né? E a gente já viu que deu uma mudança mesmo no personagem, tudo que parece, eles conseguirem colocar aquilo ali no jogo, caralho. Ele tá bem mais velho ali e tal. E aí, cara, o Uncharted, ele é muito divertido. E assim, quando eu joguei o Uncharted, primeiro, até falei isso com o Fernando ontem, eu quase caí pra trás de tão bonito que eu achei aquilo, cara. Foi assim, pra quem, por exemplo, comprou um PS3 bem no início e tal, aquilo era um jogo que você olhava e falava, putz, agora sim, eu tô nessa geração. É. E eu acho que quando esse 4 sair também, todo mundo vai olhar e falar assim, puta que pariu, velho, olha o que que virou isso. Vai ficar muito bonito. É aquela coisa, a gente não espera um roteiro muito profundo nem nada, mas é divertido, os caras sabem contar uma história, né? Quem jogou o primeiro e o segundo aí sabe que eles sabem como contar uma história, mesmo sendo uma história simples, né? Uma coisa que eu tava pensando, cara, quem imaginaria que uma empresa que fazia Crash Bandicoot iria fazer um jogo do tipo The Last of Us, cara? Ou Uncharted mesmo, um jogo mais sério. Nossa, cara, a Naughty Dog me surpreendeu demais, cara. A evolução dela como desenvolvedora é fantástica. Eu achei a CG aqui do Uncharted, foi só CG mesmo que eles mostraram, então ele deve estar bem no início mesmo de desenvolvimento. Pode ser, lembra do... das CGs que aparecia também, né, o Jefferson, do BioShock Infinite. Pode ser que nem tenha uma cena dessa daí, pode ser que eles mudem tudo, mas ali eles quiseram dar uma ideia pra gente do que era. Então, eu acredito que vai acontecer algo igual o BioShock Infinite. Pode não ser a mesma coisa que você viu lá, mas que vai ser parecido, vai. E eu acredito que vai ser igual o que tá aqui. pode acontecer de não ser, mas eu acho que vai ser isso aqui mesmo, cara. É, eu sei da Naughty Dog aí, eu acho que eles não blefam, não, sinceramente. É. Eles não blefam com essas coisas, não. Eu acho que o que eles mostrarem aí vai ser mesmo, cara. Agora, eu vi rumores falando que a Naughty Dog, ela queria deixar de ser uma empresa afiliada da Sony, né? De fazer jogos exclusivos pra Sony. Eu acho que ela tá querendo fazer jogos pra multiplataforma. É a mesma coisa do que a Bang fez com a Microsoft. Eles criaram, não sei se vocês viram, acho que foi no Halo 3. Acho que foi quando lançou. Não, eu acho que foi o Halo Reach que eles lançaram uma. E dentro do CD tinha lá a carta de alforria da Bang. Ou seja, tinha todos as pessoas que fizeram Halo e tal, falando que eles não iam mais ser um estúdio afiliado da Microsoft e tal. Cara, foi muito bacana isso. Talvez a Naughty Dog queira a mesma coisa aí, porque os caras estão desenvolvendo demais, cara. Os caras merecem fazer mais sucesso do que eles já fazem aí. Não, mas tem que continuar na Sony, porque aí a qualidade continua. É verdade. Que isso, haterzinho. Não, mas isso é verdade. É do mesmo jeito que a Bang saiu lá e a gente não sabe o que vai ter aí pra frente. Ah, né? Cara, mas aquele Destiny lá tá vindo aí pra com coisa muito boa, então, né? Então, é, só que o Destiny é outra proposta também, né? É isso aí. Fala aí, Jefferson. É Charlotte, cara, vai ser legal. É isso aí, é outro que. Não precisava me mostrar, cara. Na verdade, você não me mostrou. Legal. Mas é isso aí. Então a gente ficou lá no aguardo de God of War 4 que não teve, né? Pra quê? E qual você, Jefferson? Também não seria novidade. Qual que faltou? Que a gente falou, putz, será que vem? Será que Flash vem? Flash Guardian, que nunca vai sair. É esse jogo aí que. Já era, né, cara? Já era. Bom, a Sony, depois da E3, falou o seguinte, porque ele tinha sido cancelado e descancelado durante a semana da E3 lá. Eles falaram assim, quando a gente cancelar, de fato, The Last Guardian, todo mundo ficará sabendo. É, cara, eu vou... Agora, o problema do The Last Guardian é que a frustração já tomou conta, cara, porque... Tem 5 anos que estão mostrando o jogo, cara. Não tem como, velho. E não tem nada pronto, pelo visto, sabe? Sei lá. Eu acho que esse aí já era. Mas o estranho é que o trailer que eles tinham mostrado na E3, não sei de quando foi, acho que 2009, né? É. Então, tinha cenas ali que pareciam gameplay, cara. Tinha cenas, duro. Tinha cenas de gameplay, cara. E... Tipo, morreu, né, velho? Ninguém falou mais nada. E o Fumito Ueda ainda se desligou da equipe ainda, do... Sei lá, o pessoal do Team Ico saiu. Cara, não sei o que aconteceu. Sei lá, esse cara deve ter virado, sei lá, um dançarino de cancan, alguma coisa aí, aposentou. É, o estranho é que ele não... Assim, você não tem mais notícia. Da Jamaica, na 25 de março. Foi viver do que a natureza dá aí. Pô, mano, mas é sério, você não vê mais nada sobre ele, tá ligado? Você não vê, olha, ele tá trabalhando num jogo novo, tal, o Team Ico montou uma nova desenvolvedora. Você não vê nada disso, cara. Os caras desapareceram mesmo. Foi vender pastel de flango. É, pastel de flango. Ah, mas é isso aí, galera. Então, essas aqui foram as nossas impressões sobre a conferência da Sony. A gente vai gravar da Nintendo. Não, aí, não foi tão grande também, né? Aí ele vai colocar um pombo lá no jogo lá e vai falar assim, show flango. Ah, meu Deus do céu, Lucas. Ah, mas ignorem o Lucas e deixem seus comentários. compartilhem também lá a nossa postagem, a nossa page do Facebook. E interaja aí com a galera, não deixe de comentar o que vocês acharam sobre a E3, dos jogos que a gente falou, dos jogos que a gente não falou, porque tem coisa que ficou de fora que, cara, era muita coisa, principalmente aquela parte de jogos indies, cara. Ah não, velho, ninguém precisava daquilo, mas é isso aí. Essas foram as notícias sobre a conferência da Sony, e é isso aí, a gente vai voltar agora com a conferência da Nintendo. Falou, galera, Overnews no Overpower.